falar de Porsches. Novo cenário. Louvando ao Senhor. Aleluia. Pai, eu tenho tanto pra falar, pois o seu amor me faz cantar. Eu não quero nada mais do que teu nome exaltar. Sou um instrumento em tuas mãos, e sem tua graça eu fico sem chão. Fora da tua vontade eu não vou ficar mais não. Pai, eu preciso de viver, cumprir o meu chamado e merecer graça e misericórdia, paz interior para vencer. Fala tua palavra ao cativo e oprimido libertar, e em teu nome proclamar. Deus, eu tenho tanto pra dizer, não vivo sem você. És o meu tudo, és o meu refúgio. Pai, vem me fortalecer. Tudo está tão difícil aqui, mas com tua força eu vou seguir. Vezes eu precisei de alguém ao meu lado de suporte. Atravessei desertos que nos alvos dão desfoque. Não sufoque, permaneça o que passa na minha cabeça. Não importa o que aconteça, levante e seja forte. Mas tá difícil sim, me vejo com a boca no pó. Tá difícil aqui e sem você fica pior. É possível vencer, me lembrei da vida de Jó, que mesmo ao padecer sabia que não estava só. Só peço, Pai, que seja sempre o meu refúgio, a alegria pra minha alma, mesmo em dias de luto. Tenho muito a te dizer, sei que o sentimento é mútuo, mas me calo diante do poder do Criador de tudo. Deus, eu tenho tanto pra dizer, não vivo sem você. És o meu tudo, és o meu refúgio. Pai, vem me fortalecer. Tudo está tão difícil aqui, mas com tua força. Seu amor me constrange, eu não consigo imaginar o que seria de mim sem tua presença me guiar. Dias nublados passei, até lhe aguento a tempestade. Me revestiu de coragem, venci a dificuldade. Meu dever, nessa imensidão de dúvida, é te oferecer pra responder as perguntas. Perfeito poder, que convence quem o escuta. Experimente você, ouvi-lo em suas súplicas. Jesus, um pai de amor, disposto a abençoar. Independente do que pensa, ele quer te conquistar. Porque o Deus que tudo pode, só não pode te forçar. Mas é desejo dele que você deixe ele te ajudar. Deus, eu tenho tanto pra dizer, não vivo sem você.